somente pra encontrar você. Andei por todos os lugares, mas não consegui te ver. Resolvendo ir na sua casa, chegando encontrei você ao lado de outro alguém, curtindo o amor pra valer. Naquele triste momento, os meus olhos perderam a luz. Fiquei de joelho na terra e pedi força a Jesus. Mas se eu soubesse, mulher, que você não tinha um amor sincero, eu não tinha entregue a você meus carinhos de um homem honesto. Mas um dia você vai pagar tudo aquilo que você me fez. Desta vez você vai compreender que não se pode brincar com amor. Desta vez você vai compreender que não se pode brincar com amor. Mas se eu soubesse, mulher, que você não tinha um amor sincero, eu não tinha entregue a você meus carinhos de um homem honesto. Mas um dia você vai pagar tudo aquilo que você me fez. Desta vez você vai compreender que não se pode brincar com amor. Desta vez você vai compreender que não se pode brincar com amor. Desta vez você vai compreender que não se pode brincar.